alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Vou para não voltar, amor, ou para onde quiser. Opa, alô menina, tô chegando aí. Sabe quem é que canta essa música que eu tava cantando aí um pedacinho, que eu tava tentando cantar? É Delson Moura, pois é, e ele hoje vai estar aqui no nosso programa também cantando essa música aí, viu? Mas, ô gente, um abraço para todo mundo, onde quer que vocês estejam, ó. Tô aí do lado de vocês, com muito carinho, com muita alegria, cumprimentando a todo mundo, desejando muitas felicidades, que você tenha aí a realização de todos os seus sonhos. E se Deus quiser, nós vamos fazer um programa bem legal, bem gostoso mesmo hoje, não é isso? Então, conforme eu disse, nós vamos ter o Edelson Moura, vai cantar aqui. Nós temos também Bruno e Marrone, vamos ter aqui o Grupo ABBA, Barros de Alencar, Andrea Bocelli com a Sara Brightman, César Menotti e Fabiano, Sandy Júnior, Gian Giovanni, olha, tudo isso aí no programa de hoje, vai ser super legal, hein? E também a carta destaque, daqui um pouquinho então eu vou dizer quem é que a gente atende na carta destaque. E eu já começo trazendo aí pra vocês o Bruno Marrone. Quer casar comigo? Você quer, menina? Quem quer casar comigo? Levanta a mão aí. Ninguém? Vixe Maria, mas eu tô derrubado, hein? Então canta, canta, Bruno Marrone, quer casar comigo? Quer casar comigo? Ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Casa comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente, tô chonado, tem jeito não. E vou fazer da vida sem o seu carinho, seu jeitinho, seu dedo, seu cheiro, chamego, ai, ai. Menina, lá vou eu de novo aqui te pergunta. Casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente, tô chamado, tem jeito não. E vou fazer da vida sem o teu carinho, seu jeitinho, seu dedo, seu cheiro, chamego, ai, ai. Menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar. Quer ser pra sempre minha,

Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Quero mandar um beijão aqui, um abraço para minha querida amiga Genetriz Bueno, que é lá da Rádio União de Xinguara, no Pará. Oi, Genetriz, tudo bem com você, menina? Ela disse que se inspirou nos nossos programas na época de Rádio Nacional para se tornar hoje uma locutora. Que bom, menina! Que bom que nós conseguimos assim te motivar para ter uma profissão. E hoje você é uma excelente locutora aí em Xinguara. Tem uma voz bonita essa menina, viu? Também um abração pro meu amigão Clodoaldo Dantas. Eu acho que, deixa eu ver, não, hoje não tem nenhuma da Márcia Ferreira, não. Mas ele quer uma música do Maurício Fares. Maurício Fares eu acabei de rodar aí também. Mas não tem nada não, né, Clodoaldo? Sempre a gente tá lembrando de você. Ainda também quero agradecer aqui a minha amiga Vanelle Jackson, lá de Taiobeiras, em Minas Gerais. É claro que esse nome aqui deve ser um pseudônimo que ela usa, né? Porque vocês sabem que é Vanelle Jackson. Era a irmã do Michael Jackson, não é? Então, ou era irmã ou era esposa? E agora fiquei na dúvida. Não, mas eu acho, bom, é qualquer coisa. Eu sei que era ligada, a não ser que os pais dela, por muito gostarem também do Michael Jackson, tenha colocado o nome, né? Vanelle Jackson. Mas eu acredito mais que seja apenas um nick, um pseudônimo. Um abraço pra você, menina, aí em Taiobeiras, Minas Gerais. Falou, falou, falou. E olha aí agora quem vem cantando. ABBA, Knockin' Me, Knockin' You. Depois Barros de Alencar, Meu Amor, é a dobradinha. Roda, menino. Oh, Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Numa janela, se você voltar e as sombras forem embora, haverá sempre um claro de você. Meu amor, volte, eu espero. Ainda há lugar para o nosso amor, ainda encontro em nossas mãos e luz intensa de brilhar pelos caminhos. Eu espero. Iremos à praia e até a areia escreverá seu nome. E não diremos nada nem nada. O mar é grande e bom e o meu amor maior. Mil noites frias estivemos sós, você distante e eu perto de mim. Mil anos juntos amaremos, sei. E o céu que nos mandou as vidas pediram a mim um longo beijo seu. Volte, eu espero. Vamos embora, embora em busca de nós. Vamos sair, sair para o nosso amor. Quando ele chegar, só Deus, coisa melhor a Deus dá. Frase da Clarice Lispector, pequenininha, sabe quem é a Clarice, né? Uma grande escritora, e ela colocou uma frase pequenininha, mas é muito interessante. Sorria sempre, os seus lábios não precisam traduzir o que acontece no seu coração. Isso é uma grande verdade, porque muitas vezes, né, a gente tá um pouco triste, um pouco magoado, um pouco machucado, e aí a gente fica aí com aquela cara ruim, que os lábios da gente também traduzem, a própria cara da gente traduz aquilo que a gente sente. Mas nem sempre você precisa de ficar mostrando isso aí para as demais pessoas. Você pode estar sorrindo, sorrindo por fora, por dentro machucado, como pode ser o inverso também, né? Pode ser o inverso também. Você está machucado por fora e sorrindo por dentro. Acontece também, por que que não? Tudo é possível, claro que é, ué. Bom, mas vamos trazer música. Vamos rodar a música. E agora quem é que vem aí? Agora é o Edelson Moura, aquela música que eu estava falando para vocês. Vou para não voltar, amor. Roda lá então, menino. Música.

que alguém fique aí te cobiçando, te desejando, não faça por onde. Então quem anda aí com sainha curtinha, quem anda aí se rebolando, quem anda fazendo e deitando e rolando, está querendo exatamente isso. Está querendo chamar atenção e acaba chamando atenção daqueles que têm vontade de estuprar. Aí é onde acontecem as agressões. Então eu não acho certo que se cometa esse tipo de agressão contra as mulheres. Mas muitas também provocam absurdamente, que aí depois a gente acaba até ficando, né, meio naquela. Será que ela não fez por merecer? Mesmo que tenha feito por merecer, mas a pessoa tem que ter um certo pudor também. Ninguém pode ficar aí abertamente se entregando, se jogando aí, para que as pessoas depois fiquem imaginando o que tem por baixo daquele pedacinho de pano. Que isso aí é que desperta a cobiça, o interesse e o desejo nos homens. Claro que é. Bom, deixa pra lá. As mulheres sabem muito bem do que eu tô falando, né? Olha, agora eu vou rodar aí uma música com a Andrea Bocelli e a Sarah Brightman. Time to Say Goodbye. Essa música é muito bonita. Bonita mesmo. Então roda, menino. Gente, tá quase na hora da nossa carta de destaque, mas ainda tem aqui um pedido musical. Eu vou atender agora o Claudeir Dourado. Alô, meu amigo Claudeir, tudo bem com você, rapaz? Ele é lá de São Francisco, em Minas Gerais, e ele me ouve através da Rádio Beira Rio. Ah, Rádio Beira Rio, meu amigo José dos Passos. Ô, Zé dos Passos, um abraço para você também. Mas o Claudeir Dourado, viu, gente? Ele tá pedindo a música do Sandy Júnior, Era Uma Vez, e oferece para todos os ouvintes. Muito obrigado, viu, Claudeir? Para você, aquele abração, muito, e continue sempre participando com a gente, tá? E um abração também aí para todos que me ouvem através da rádio Beira Rio, do José dos Passos, aí, meu amigão Zé dos Passos. Tá aí, Sandy Júnior e Toquinho, com a participação do Toquinho. Era Uma Vez, roda menino! Era uma vez. Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver. Ainda tem mais uma música aqui antes da... Ih, rapaz, eu não falei nem quem é a carta de destaque, só falei uma vez no começo do programa, né? Olha, essa carta é interessantíssima, gente. É a carta do homem apaixonado de São Paulo. Vocês vão gostar de ouvir essa carta, viu? Tenho certeza que vão gostar de ouvir. Então daqui um pouquinho, tá? Eu trago essa carta aí. Vamos rodar essa música, essa próxima música aí. É o César Menotti Fabiano que vem aí cantando. Mandei mensagem pra ela. Então depois dessa aí, a gente traz a carta de destaque. Roda o César Menotti e o Fabiano. Vamos lá. Mandei mensagem pra ela. Responder, liguei no seu celular, a secretária atendeu. Resolvi abrir meu coração e falar tudo o que eu senti. Na verdade, eu me apaixonei. primeira vez que eu te vi, vou te ligar, vou deixar recado, vou mandar mensagem. Pois só desse jeito eu tive coragem de abrir o jogo nessa ligação. Porque me deu a esperança de ficar com você, me deu seu telefone se não ia atender, porque você brincou com o meu coração. Resolvi abrir meu coração e falar tudo que eu senti. Na verdade eu me apaixonei. Na primeira vez que eu te vi, vou te ligar, vou deixar recado, vou mandar mensagem. Pois só desse jeito eu tive coragem abrir o jogo nessa ligação. Porque me deu a esperança de ficar com você, me deu seu telefone se não ia atender, porque você brincou com o meu coração. Vem aí, vem aí a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Bom, gente, então é o momento e a hora, não vamos perder tempo, vamos direto pra ela, né? É a nossa carta de destaque, então solta a vinheta aí, menino. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, conforme eu estou dizendo a vocês, essa carta aqui é do homem apaixonado de São Paulo. Veja só o que, ele me escreveu. Meu amigo Maurício Fares, está tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu ouço o teu programa pela Rádio Web Clip. Ah, é? Aí, do Dudamel, pois é. E olha, Maurício, confesso que eu acho o melhor programa de todos. Menino, fala assim não, senão o pessoal acaba ficando com ciúme, hein? É, eu vou falar que acaba ficando com ciúme aí do Maurício. Mas, Maurício, eu gostaria que você me desse uma opinião sobre o fato que está acontecendo aqui comigo. Eu namorei uma moça e até nós ficamos algumas vezes. Mas depois terminamos porque eu, na verdade, queria era me casar com ela. Mas ela vivia dizendo que ainda era cedo para casamento. Então eu larguei de mão e desisti dela. Eu tenho 26 anos, Maurício, e ela tem 23. Só que depois de algum tempo que a gente tinha se separado, Maurício, ela começou a namorar com um primo meu. E não demorou nada, acabou se casando com ele. Aí eu fiquei, né? Eu fiquei muito triste sem entender o porquê dela ter feito isso comigo. Que se eu havia pedido ela em casamento e ela é que não aceitou. Mas passados uns meses que ela havia se casado com meu primo, eu já nem mais me lembrava dela. Quando num belo dia, ao chegar em casa, eu notei um barulho estranho, Maurício, e um perfume que eu não reconheci na hora. Aí eu pensei que tivesse um ladrão dentro da minha casa, já ia saindo para chamar a polícia, quando eu vejo ela saindo do meu quarto, só de camisola. Eu fiquei completamente paralisado de surpresa e assustado, sem saber o que fazer, vendo ela ali em pé e acenando para mim. Aí então ela me chamou pelo nome, né, e disse que tinha vindo me ver porque ela estava com saudade dos meus beijos e de transar comigo. Na hora, Maurício, eu tentei recusar, dizendo que agora ela era uma mulher casada e ainda por cima com meu primo, e que eu não iria traí-lo de jeito algum. Mas você sabe como é que é, né, Maurício? A carne é fraca. E eu acabei não resistindo, sentindo aquele perfume e vendo aquele corpo lindo só de camisola. Ah, eu me abracei a ela ali mesmo no sofá, e ali mesmo no sofá da sala nos amamos. Depois fomos para a cama e foi uma noite de amor. Eu dormi um pouco e quando o dia amanheceu, ela foi embora, dizendo que iria para sua casa e que quando acontecesse do marido dela, que é o meu primo, né, viajar novamente, que ela viria para ficar comigo. E isso já aconteceu mais duas vezes, Maurício. Mas eu estou com remorso de estar fazendo isso com meu próprio primo. Essa é a razão de eu estar te escrevendo, para que você me dê um conselho. O que devo fazer nesse caso, hein? Agradece o homem apaixonado de São Paulo. Ué. A danada da carne é fraca mesmo, hein, gente? Afe Maria. Ó. Oh. Bastou ela aparecer, o rapaz não aguentou o cheiro da brilhantina. Assim, bastou ela acenar com o dedinho e... Uf! Lá tava ele agarrado a ela, aos beijos e abraços, né? Esqueceu de tudo, até do fato dela ser casada com seu primo. Agora uma coisa tá me intrigando, meu rapaz. Como é que ela entrou na sua casa, hein? Ela tinha a chave daí? Ou de outras vezes que vocês se encontraram foi aí... E, né, ou antes de dela se casar, você tinha um lugar combinado com ela onde você sempre deixava a chave de sua casa. Ah, isso realmente tá me deixando encucado, viu? Ah, que ninguém entra na casa dos outros assim, a não ser ladrão mesmo, né? Ladrão é que arromba a porta ou dá um jeito de fazer uma chave falsa e entra. Agora, ela parece que não fez nada disso, tava dentro da sua casa aí, eu... Coisa estranha, rapaz. Bom... Isso aí tá, me deixou encucado e continua encucado. Mas, meu amigo, vou te falar que agora a verdade curta e grossa. Traição é uma coisa que eu não aceito de forma alguma. Por várias razões, mas deixa eu te falar. Além de ser uma coisa extremamente perigosa, ainda demonstra a falta de respeito para um ser humano. Agora veja só, ela se casou com seu primo... E na primeira oportunidade ela já dá um jeito de pular o muro e foi ao teu encontro. Ela, além de trair o marido, te colocou na condição também de traidor, porque você não resistiu ao apelo da carne e partiu pro vamos ver, né? Tudo bem que foi ela que foi a sua procura, mas mesmo assim você deveria ter sido mais forte e recusado definitivamente. Aí você pode até estar me questionando: recusar como, Maurício? Vendo uma mulher que eu era apaixonado por ela ali na minha frente, se oferecendo, toda cheirosa, perfumada, eu iria botar ela para fora de casa? Então vamos mais adiante no questionamento. Você poderia até estar se perguntando que se fosse eu, Maurício, no teu lugar, se eu faria o mesmo que você. Olha, você quer que eu te confesse a verdade? A verdade verdadeira? Quer? Olha, eu acho que eu também não resistiria não, viu? Eu acho que eu também não resistiria ao apelo sexual não. É muito forte e qualquer um perderia a cabeça assim. Assim como você perdeu. Só que a coisa não poderia ter continuado. Aí sim, aí é que tá o erro. Você diz que ainda aconteceu por mais duas vezes. E isso está te atormentando, né, pelo remorso. Olha, meu rapaz, o mal feito já está feito e não tem conserto. Mas não se pode persistir nesse mal feito, até pelo que eu te disse, que é uma situação muito perigosa, esse negócio de traição. Mais dia, menos dia, seu primo vai acabar desconfiando, e aí ninguém sabe o que poderá acontecer, o que ele poderá fazer. Então o melhor é você conversar seriamente com essa moça e ser duro. Mas é a única forma de fazer com que ela entenda. Ah, diga que não quer mais nada com ela, que já arranjou outra mulher e que ela procure viver pro seu marido, que é a melhor coisa que ela pode fazer. Diga que foi bom enquanto durou, mas que agora chega. Infelizmente, para ela desistir, vai ter que ser assim. Vai ter que ser durão. Senão isso não vai acabar nunca e aí ninguém pode prever o que vai acontecer. Entendeu o que você tem que fazer, meu amigo? Seja duro. Duro que eu estou fazendo é fazer com que ela entenda que não dá mais. Que é ponto final mesmo, que acabou. Que vocês não têm mais nada de relacionamento, tá bom? Entendeu? Eu acho que você não pode ficar brincando com fogo, não, que você acaba se queimando. Eu te falei que eu te dei razão até um certo ponto, porque eu sei que a carne realmente, a gente é fraca, a gente é difícil demais resistir. Mas não pode ficar persistindo nesse erro, não, viu? Tá aí, uma música que mais ou menos tem alguma coisa a ver com essa história aí. Eu vou rodar essa aí pra você. É o Gian Giovanni, Roupa de Lua de Mel. Então, roda lá, menino! Voltei, era de madrugada e me assustei. As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei. Entrei e vi suas coisas jogadas no chão, se misturando aos pedaços do meu coração. Fiquei parado na sala escutando chover, perdi a fala, veio o desespero. Era te aceitar ou te mandar embora. Andei, fui até nosso quarto e tudo arrumar. Fiquei revivendo o nosso passado enquanto a chuva caía lá fora. E ali na penumbra do quarto chorei de emoção, ouvindo o barulho da água caindo no chão. Ouvi o spray do perfume, o secar dos cabelos e minha felicidade me olhando no espelho. Você veio usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto um olhar mais fiel. E ali no tapete te amei sem pensar. Embora, acredite por Deus, somente rever, não prometo voltar. Você veio usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto um olhar mais fiel. E ali no tapete te amei sem pensar. Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus, dizendo fui embora, acredite por Deus, só vim te rever, não prometo voltar. Gente, por hoje é só. Acabou, acabou. Vamos embora, mas a gente se encontra no próximo programa. Amanhã, amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aí de volta com o programa Maurício Fares, tá? Um beijo no seu coração, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, tchau, tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.